ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro, um dia muito especial. Hoje completa 78 anos de transmissão de vida no ar a Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro. É uma das... a principal emissora desse país durante toda a era do rádio, e o programa de hoje não poderia deixar de ser dedicado a esse aniversário, a essa comemoração, com as presenças ilustres aqui no estúdio comigo, do Ronaldo Santoro, que é nosso programador aqui, o coordenador da programação da rádio, a Deise Lúcide, que tem o programa mais antigo em transmissão diariamente aqui na rádio também, o Gerdau dos Santos, um veterano da rádio que figurou daquela lista dos caçados de 64, aquela turma dos 36 que foram perseguidos, e o Djalma Castro, que o Djalma é nosso funcionário, eu acho que mais antigo em atividade, não, Djalma? Bom dia, Djalma, eu queria que você abrisse falando aí há quanto tempo você está na rádio e o que você diria para o nosso ouvinte nesse dia de hoje. Aliás, antes de passar a bola para você, Djalma, eu quero agradecer aqui as mensagens de parabéns à Rádio Nacional dos nossos ouvintes Leandro Silveira, lá de Niterói, e Ailton, de Nova Iguaçu. O Ailton ligou ontem, você sabe que o Ailton ligou ontem, véspera do aniversário, dizendo: eu estou ligando já há 4 dias para dar os parabéns. Eu digo: olha só, vamos registrar. Está registrado, Ailton. Bem-vindo ao programa hoje, Leandro Silveira também, que postou no Facebook hoje, aniversário da mais querida. Lembrou, inclusive, aquele samba enredo 77, do Carnaval do 77, sobre a Rádio Nacional, né? Então, agora sim, Djalma, vamos lá. Olha, eu desde 1951, que eu presto serviço para a Rádio Nacional. Em 51 eu tinha um trabalho que inclusive era uma empresa, estava trabalhando até para o Hospital do Radialista naquela época. Mas eu não podia ser empregado da rádio. Então, eles, para me segurar, eles, o que que fizeram comigo? Veja que benefício que me fizeram. Me colocaram numa folha de prolabore. Eu recebi até lá no 19º andar, que pagava Francisco Alves, artistas todos. Então eu vim aqui, toda a emergência que tinha até 1956, eu fiquei de 51 a 56 atendendo a domicílio. Mas eles me prenderam aqui, porque eu tinha todo mês um dinheiro para receber aqui, embora não fazia nada. Você veja que mãe que essa rádio foi. Então, escute o que eu vou te dizer. Aí quando foi 56... Eu tenho uma profissão de eletricista. E naquela época eu ganhei dinheiro para ficar parado, não trabalhar mais. Cirmei de me casar em 56. Aí parei de trabalhar. Aí a rádio mandou me buscar em casa. É engraçado que geralmente, naquele tempo, né, quando casava, quem parava de trabalhar era a mulher. Aí o caso dele, você viu? É um pioneiro nisso aí, hein, Ronaldo? Não. Casou, parou de trabalhar. Ou seja, você levantou uma suspeita grave aí, viu, João? Não, meu amigo. A sua mulher trabalhava para te sustentar. Não, minha esposa eu nunca deixei trabalhar. É a dona da casa. Ela é que manda. Vem cá, deixa a Deise, você agora, Deise, você bom que está no ar, bom dia, está no dia, ar há tantos anos dia. Aqui na Rádio Nacional, já passou por tantas mudanças aqui já na rádio. Já conheci muita gente doida aqui, muita gente sã, já passei por tudo, né? Mas a gente gosta da empresa, né? Eu vim para cá em 1952, cheguei aqui e fui apresentada pelo César de Alencar no programa dele. Desfilei no programa dele, que era um programa de auditório, né? Então desfilei com uma roupa muito bonita e aí ele me apresentou a nova contratada da Rádio Nacional. Eu vinha da Rádio Globo, eu adorava a Rádio Globo, fiquei 10 anos na Rádio Globo trabalhando lá, com um grande elenco, e o Vitor Costa sempre me convidando para vir para a Nacional. Mas eu gostava tanto da Rádio Globo, tinha tão bons amigos, fazia as novelas do Amaral Gurgel, tinha um elenco muito bom lá, Zezé Fonseca, Delorge de Caminha, Lúcia Deló, Gerdau dos Santos, estava todo mundo lá e eu não queria ver. Até que Mário Lago é meu compadre, era meu compadre, né, que ele já é falecido, e ele morava em frente à minha casa, aqui no centro da cidade, na Vila Rui Barbosa, aqui na Rua dos Inválidos. E aí o Mário Lago, todo dia lá, ó, vai lá, Deise, o Vitor Costa quer falar com você. Eu digo, ah, tá bom, eu vou. Mas sei lá, eu acho que eu tinha medo, porque eu na Rádio Globo, eu era a atriz principal, né? Eu era, sabe? E aí na Nacional eu tinha que vir aqui para duelar, no bom sentido, né? Com atrizes famosas, como a Isis de Oliveira, que nos deixou há pouco tempo, a Ismênia dos Santos, a Thalita de Miranda, a Olga Nobre, e muita gente boa, gente famosa aqui. Eu ia chegar aqui, garotinha, né? Tinha que enfrentar essa gente boa toda, mas eu vou voar. Acabei vindo em 52, 31 de março para 1º de abril, cheguei aqui. E fui muito feliz, porque fiz um dos melhores programas da Rádio Nacional aqui, chamou Seu Criado Obrigado, com César Ladeira. Por 15 anos eu fiz esse programa com ele, um programa de grande prestígio, com um produtor maravilhoso, grande produtor, Lorival Marques, que eu nunca posso esquecer desse nome. Uma pessoa olha, ele tinha uma biblioteca na Rádio Nacional que muita empresa pública não tinha. Ele era uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito fechada, sabe? Não conversava com ninguém, não dava trela para ninguém, mas era muito querido. E eu tinha feito um programa dele na Rádio Globo chamado Alô, Meu Bem. O meu negócio é Alô. Aqui é Alô, Deise. Lá era Alô, Meu Bem, que ele fazia, que era muito interessante, que era uma mulher que toda tarde telefonava para o marido e contava para o marido que estava internado tudo que as grandes notícias da semana, que os jornais falavam, as músicas que estavam tocando. Ele não falava, só eu que falava. Era muito interessante o programa do Lorival Marques. Aí vim para a Rádio Nacional e depois acabei fazendo o Alô, Deise, que está no ar até hoje. Olha, se você não me interromper, eu fico falando o tempo todo, até a hora do meu programa, viu, Golo? Pode me interromper. Agora, já interrompi, é que eu estava filmando, né, também, gravando esse depoimento em vídeo, você vai ver depois na nossa página do Facebook. Vou passar para o Ronaldo Santoro, que é um homem muito ocupado, ao contrário da gente. Entendeu? Ronaldo, olha, Ronaldo, uma pessoa linda. Ronaldo, você sabe que o negócio, eu chamei o Ronaldo, ele não estava no programa não, mas eu chamei porque ele botou na página no Facebook, ele fez uma ódio, uma declaração, né, à Rádio Nacional, que eu achei tão bonita, que eu digo, pô, Ronaldo, quebra o galho, vai lá, tá, vai abrilhantar também o programa. Bom dia, Ronaldo. Deixa eu dizer que você é um grande companheiro, viu, Ronaldo? Muito obrigado. Que a gente estima você, tem muito carinho por você, porque você, afinal, nos dirige aqui também com muito amor, né? Muito obrigado. Você é um gerente que resolve todos os nossos galhos, nossos problemas aqui na Rádio Nacional. Ao contrário do gerente do Noel, ele é o gerente pertinente, não é o gerente impertinente. Muito obrigado, eu tenho o maior orgulho de trabalhar com você, Gerdau, Djalma, Golo, Glorinha, Joca, enfim, todos aqui da rádio. Eu estou aqui em nome do Marcos Gomes, que está em Brasília, numa reunião, e vim aqui saudar vocês por mais um ano de existência da Rádio Nacional. 78 anos e uma senhora rádio, não é? É verdade, é verdade. Tenho o maior orgulho de estar aqui. Acho que sou o mais novo da mesa. Tenho 34 ou 35 anos de empresa. Metade do que vocês têm, talvez. Eu tenho 62 então, já, né? Então. É muito tempo. Mas é isso. Eu agradeço o Golo pelo convite, não é? Legal. E parabéns a todos nós. Obrigada. Parabéns a todos nós. Agora faltou quem? Agora não. Ele está trabalhando, ele disse para mim que vinha aqui rapidinho, porque ele está trabalhando, está dando problema na transmissão TRE. O TRE é complicado. O TRE, se não for pro ar, ele vai em cana na hora aqui. Os caras levam ele. Gerdau dos Santos, que não falou até agora, e que também quase não fala, é tímido, igual você, Deise. Ele é de uma timidez impressionante. Bom dia, Gerdau. Bom dia, Golo. Eu quero dizer que este é um momento muito especial na nossa vida. Na minha, sobretudo, porque você conseguiu reunir a grande estrela do rádio brasileiro, o grande nome, uma figura que dispensa apresentação, porque todo o público conhece, que é Daisy Lustig. Com quem eu comecei, nós começamos na Hora do Guri, Teatro Infantil, da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. A Daisy tem uma carreira das mais bonitas como mulher, defensora, guerreira, lutadora, de opinião que ela tem no rádio brasileiro. E tudo isso é um momento muito especial, falando artisticamente para você. Eu sinto isso. Ao lado do Djalma, que quando fala no Hospital do Radialista, eu lembro do Manuel Barcelos, o realizador do hospital, criador, um homem que o rádio merece fazer mais justiça a ele, não é bem lembrado, mas nós estamos aqui para lembrá-lo. O Djalminha, aliás, nós vamos propor uma missa pelo aniversário da Rádio Nacional hoje, no dia de hoje, na semana que vem, aqui numa igreja. Como é o nome da igreja, Deise? Santo Antônio dos Pobres. É, Santo Antônio dos Pobres. É. Vamos lá ver a hora, tá? E vamos, eu vou anunciar no programa aqui na rádio, e para nós fazermos essa missa, sempre tradicional, é uma missa tradicional, né, Zanara? Eu também quero cumprimentar também o companheiro operador, Joca Sanches, que é uma figura, trabalha conosco, é sempre de boa vontade, uma pessoa amável. Chegando agora na Rádio Nacional, seu, Joca, o Ronaldo, né? Disse que era o mais novo, mas esqueceu do Joca, né? O Joca é o mais novo. Certamente o mais novo. E a tradição do Joca, o pai dele foi presidente da Casa dos Artistas, depois da Wanda Lacerda. Então, ele tem uma tradição, de família, que o pai... Ô, Gerdão, qual é o nome do teu pai? Luiz Alberto Sanches. Luiz Alberto Sanches. Gerdão, eu quero que você fale pra gente da sua vida aqui na Rádio Nacional. Qual foi o ponto mais importante, o que, que você considera mais importante, né, durante toda a sua experiência de trabalho aqui na Nacional? Muito bem. Eu tenho vários pontos importantes. Esse é um deles, que eu já classifiquei como artisticamente, reunido aqui com vocês. Você nos deu essa oportunidade no dia do aniversário da Rádio Nacional. Segundo, foi quando eu também estreiei na Rádio Nacional, que Floriano Faisal, nosso diretor do Rádio Teatro, grande figura, e o diretor-geral era o Vitor Costa também, um grande nome do rádio. Eu fui determinado para estrear num sábado no programa da Helena Sangirardi, o consultório sentimental. Eu fazia o secretário dela, e esse foi um momento muito especial. Depois vieram grandes momentos também, né? Eu posso lembrar aqui a você que todos os programas, quando eu fui candidato a rei do rádio pelo Pascoal Longo, um jornalista, que diz, mas eu não sou cantor para ser candidato à realidade. Não, você é o meu indicado. Aí eu entrei nisso para contribuir para o fundo da construção do Hospital do Radialista pelo grande e eminente brasileiro Manuel Barcelos. Hein? Fala. Foi isso mesmo. Então, o Barcelo fez um concurso de Rainha do Rádio. Eu também fui princesa do rádio, né? Princesa do rádio, você. Eu fui princesa do rádio naquele tempo. Era um baile maravilhoso do Teatro Carlos Gomes. Né, Jardão? É verdade. Olha, o grande momento na minha vida, você falou Rádio Nacional. Foi estar aqui ao lado da minha companheira Daisy Lustig, que nós éramos garotos, aos 12 anos, já trabalhávamos no rádio, na Hora do Guri, e depois na Rádio Globo, e finalmente na Rádio Nacional com o maior número de tempo. Essa é a maior glória que eu tenho em poder... E eu ressalto a Daisy que ela está aqui ao meu lado e representa todos os colegas de rádio teatro, esse trabalho que a Rádio Nacional ganhou o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, por levar a língua portuguesa para todo o Brasil, para levar as músicas, as cantoras, os cantores e o radioteatro a todo o Brasil como educação e cultura. Ô, Deise, eu queria que você lembrasse para nós aqui, o Gerdau, ele falou ainda há pouco, ele não era cantor, não era nada, lançaram ele, entrou nesse concurso para ajudar na construção do hospital, do radialista. Você foi uma das radioatrizes mais conhecidas e mais... precoces até do rádio brasileiro, mas você migrou para a televisão, você até agora mesmo, outro dia eu estava em casa de madrugada, sem sono, vendo aquele canal Viva, e estava lá você. Eu? Numa novela, numa novela passada no canal Viva, eu digo, olha lá, Deise Lúcia, rapaz. É. Você migrou para a televisão e continuou no rádio, é uma vida dupla. Como é que funciona isso profissionalmente? Porque o pessoal todo foi para a televisão. Você ficou nos dois, como é que é isso? Eu fiquei nos dois, eu trabalhava sempre na Rádio Nacional. A Rádio Nacional fez uma época de programas na televisão, programas belíssimos, com grande cast, música, porque a Rádio Nacional tinha um cast extraordinário, né? Só de atores e atrizes, eram 150 atores e atrizes. Tinha 4 ou 5 orquestras, né, Gerdau? 4 ou 5 orquestras, tinha todos os cantores mais famosos, estavam na Rádio Nacional. E, então, aproveitar tudo isso na televisão, que estava surgindo, né? A televisão começou em 51 e a televisão estava surgindo. E aí fomos lá, fizemos vários programas muito bons. Depois o Floriano Faisal também alugou um horário na TV Rio para fazer um teatro completo, que era o Teatro Orniex, que eu fiz com gente boa também, inclusive o Francisco Coco foi e tal. A peça adaptada pelo Manuel Carlos também, peças lindas. Paulo Gracindo também fez comigo a Pérola. Eu me lembro que nós enchemos o estúdio da TV Rio, que era enorme, com aquela areia de Copacabana, para fazer a Pérola. Então, vinha caminhões e caminhões de areia para encher o estúdio de areia. Uma peça muito bonita, uma peça que tinha sido levada no cinema e que eles então adaptaram para a televisão. Eu fiz com o Paulo Gracindo. Foi uma temporada muito boa, me adaptei bem. Inclusive fiz teatro também. A gente jogava todas, né? Eu fazia teatro à noite, depois do teatro ensaiava televisão, né? Fazia rádio de manhã, porque a Rádio Nacional começava a trabalhar com rádio teatro às 8h30 da manhã. Tinha a programação às 8h30 da manhã com rádio teatro, que era o programa da Caixinha. Lembra já da Caixinha que a gente tinha aqui, que era dos atores também. E aí fazer teatro, fazer televisão, aí fiz cinema também. Fiz 2 filmes antes disso. E sempre me adaptei muito bem. Eu gostava muito de fazer teatro, entende? Teatro era a minha paixão. Aliás, os atores e as atrizes, eles geralmente põem o teatro como uma outra coisa, uma arte, realmente, tirando um pouco do cinema e da televisão, né? O cinema é dito como a sétima arte e tal, mas isso é outra coisa. Mas você disse uma coisa que me despertou a atenção, você vinha de manhã cedo para a rádio, e eu acho que até hoje o horário nobre da rádio é o horário matutino. Você tem programas despertinos e tal, mas o horário da manhã eu acho que sempre foi o horário mais valorizado, mais de maior audiência da rádio, tirando a noite, antes da televisão, né? Antes da televisão era a noite. E na TV é a noite, quer dizer, o horário. Agora a televisão é a noite. Você sabe que até um fato muito engraçado, uma vez o Carmen Cavallaro, aquele grande pianista, queria vir para o Brasil e foi contratado pela Rádio, porque todos passavam pela Rádio Nacional, né? Não tinha horário, porque estava tudo vendido. De noite estava tudo vendido. E ele quis trabalhar na Rádio Nacional, trabalhou às 4 horas da tarde, que era o único horário que tinha. E ele achou que estava bom. Para ir para a Rádio Nacional, estava bem ele trabalhar de tarde. Quer dizer, na Rádio Nacional, até 4 horas da tarde estava bom. 4 horas da tarde, era uma audiência incrível, né? Eu me lembro que uma vez excursionei com Rodolfo Maia, grande nome do rádio e do teatro brasileiros, né? E o Álvaro Aguiar. Fizemos todo o Norte e Nordeste com peças, esquetes, né? Peças completas. Eu tinha trabalhado com o Rodolfo numa peça linda aqui no Rio, chamada Obrigada pelo Amor de Vocês. Era uma peça lindíssima, que podia ser levada hoje com muito sucesso. E aí fomos fazer essa excursão. Você sabe que era uma coisa incrível? A gente chegava no Norte e Nordeste, um lugar que a gente nem imaginava um dia conhecer, e aí nos chamavam na rádio, né, para conhecer a rádio, dar entrevista e tal. E chegamos lá e estavam os nossos retratos na parede da rádio. Não nos conheciam, só nos conhecia a voz, né? Então tinha que ter as fotos. Né? Aliás, essa época é a época da revista do rádio, exatamente, né? Exatamente, da que Rádio Holândia. Que era a época áurea, né? Exatamente. Da Rádio Holândia também. Agora, você sabe que a voz é uma coisa que marca tanto, que até hoje, uma vez eu ia atravessando a Avenida Rio Branco e pedi para o guarda assim, espera, porque ele abriu o sinal. E quando eu passei, ele falou assim, você é a Deise Lúcide? Falei, sou. Aí conheci pela voz. É impressionante. Porque a voz é marcante, porque não tem a imagem para tirar, né? Então a voz marca muito. E graças a Deus a gente está aqui na Rádio Nacional, que foi essa grande casa de trabalho, que fez tudo que o rádio brasileiro pôde fazer um dia. Primeiro foi feito aqui na Rádio Nacional. E com sucesso. E eu sempre digo que isso aqui foi a verdadeira universidade do ar. Porque isso nós mesmo apresentamos tudo que podia. Depois até a televisão copiou alguma coisa. Levou, a televisão levou o... Como é aquele programa do... Nada Além de 2 Minutos. Levou, não, aquele... Que é o Primo Pobre, Pobre Rico. Ah, não, levou tudo. Balança Mas Não Cai. Balança Mas Não Cai. Levou tudo. Levou tudo. A ideia de rádio teatro que virou telenovela. É. Não é? Eu rádio novela. Novelas mais programas, bonitas. Até programas de auditório. A televisão tinha programas de auditório que eram inspirados no rádio. Eu fiz aqui na Rádio Nacional as novelas mais bonitas da Jeanette Clair. Né? Que depois foram para a televisão. Inclusive, nós fizemos aqui. Bom, quero só aproveitar aqui, Deise, para lembrar você que está aí acompanhando aí, você que sintonizou agora, você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que completa hoje 78 anos, no programa Tema Livre, hoje dedicado a esse aniversário da Rádio Nacional. Eu queria ver com o Djalma um pouquinho aqui. Djalma, você que é mais da parte técnica. O Djalma, para quem não conhece, é o cara que conhece tudo dos parafusos, tomadas, plugs e tudo, tudo de rádio, que essa parte é a parte dele, é a parte que ele falou no início do programa, que ele era imprescindível, mandava buscar, ele ficava alcançável em casa para fazer isso aí. Ô, Djalma, os avanços da técnica e da tecnologia... como é que se deram nesse período que você tem trabalhado aqui na rádio, que é tanto tempo assim? Olha, as coisas de ano para ano cada vez crescia de um jeito que tinha que se estar presente em tudo. Não podia deixar passar nada. A Rádio Nacional foi uma rádio que foi um exemplo para o Brasil. Quer dizer, o que era novidade tinha que estar aqui, né? Tinha, e nós tínhamos que conhecer. Pior é que eu era assinante de 5 revistas de eletrônica, então eu sabia de coisas que só chegava aqui no Brasil 5, 10 anos depois. Era incrível. Eu criei aqui na rádio uma coisa, um sistema de procurol. Foi de uma revista que eu tirei. Tirei de um jeito que apliquei lá no Hospital do Radialista com lâmpadas em cores. Uma lâmpada vermelha piscando era emergência. Então criei. Na Rádio Nacional, eu criei um procurol. Eram 6 números que acendia separadamente. Em tudo que era lugar, nos corredores, nas salas todas, menos no banheiro. Então a dona Deise Lúcido, por exemplo, era do Rádio Teatro. Então, acendia um número que correspondia à área deles ou para ela, porque alguns que tinham mais movimento dentro da rádio tinham um número. Esse número caía na mesa PABX. Aí a telefonista atendia, tinha uma lista de tudo, ela virava, botava esse número dentro daqueles... 6 números que eu botava para acender separadamente, cada número representava um setor. Um setor ou uma pessoa? Ou uma pessoa. Agora, o que eu gostei mesmo. Como Heron Domingues, por um exemplo, repórter era essa, né? Aí acendia o número 12, superintendente das empresas incorporadas, que também viveu com a gente, diretor da rádio, tudo tinha número. É que eu achei legal isso. Aí aonde ele estivesse. Não deixa falar, não. Não, um minutinho. Dentro da rádio, onde você estivesse, pegava um telefone, um ramal da rádio, você falava para o Brasil e para o mundo inteiro. Para o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Por ramal. Através que ele procurava, por um exemplo, a mim. Eu tinha um número. Então, aparecia meu número lá, eu sabia que era você. Alguém que estava ligando. Aí o que chegava... eu achei legal é que chamava Procurol. Foi você que inventou Procurol, esse nome? É? Procurol. Menos no banheiro, hein? Menos no banheiro. Não sei por quê. Não sei. É que nem as câmeras hoje, né? Mas as câmeras estão em toda parte. Banheiro é coisa tão importante. Mas era importante. A mesma coisa foi no Rádio Teatro. Quando eu cheguei no Rádio Teatro, eu fiz um sistema de toque de campainha com 9 tipos diferentes. De som. Porque, porque o Rádio Teatro nosso... O que ele apresentava dava aquela sensação direitinha do que se sentia ouvindo. Uhum. Então você estava em qualquer parte, eu ouvia um teatro da Rádio Nacional, o dia que não ia para o ar era um desastre. Ô Gerdau, você sabe que uma coisa que me falaram uma vez aqui num programa, eu já fiz vários temas livres aqui, você já esteve presente, você também, sobre rádio e a era do rádio, a época de ouro do rádio. E uma coisa que disseram uma vez, eu acho até que foi um pesquisador que disse isso, é que a diferença, a grande diferença entre o rádio, a radionovela e a telenovela em vantagem para a radionovela, ou seja, a diferença em desvantagem para a televisão, é que no rádio você ouvia a novela, fechava o olho e imaginava a mocinha, imaginava o mocinho, imaginava o ambiente, a casa, e a televisão ela tem que transformar tudo isso em imagem. Ela dá pronto, né? Ela dá pronto. Você não pode usar a sua imaginação. E às vezes você não até não concorda, né? Você diz, essa mulher é linda, você não acha bonita, né? Você quer, tá num jardim, você põe as flores que você gosta. Exatamente. Né? O rádio tem essa coisa maravilhosa de fazer a cabeça das pessoas funcionar. Esse negócio, a imaginação das pessoas, você cria uma cumplicidade, você não cria o telespectador, ele tem uma relação com a televisão, parece uma relação mais distante um pouco do que com o rádio. Por isso que a gente que trabalha em rádio também diz que rádio é uma cachaça, né? Você não consegue deixar o rádio. A Deise disse que atravessando aqui a rua e o guarda disse, você é a Deise Lúcia porque reconheceu a voz. Esse tipo de coisa, Gerdau. Essa é a maior emoção que um artista radialista pode sentir quando ele é reconhecido pela voz. Você que locutor, radioator, mas quando ele é, eu conheço você não trabalha na novela, quer dizer, esse é o maior elogio. Eu quero dizer a você que o radioteatro é uma especialidade. O ator hoje de televisão e de cinema, isso é na minha modesta opinião, ele tem uma técnica de falar. Tem que falar assim porque o microfone está perto dele. No rádio, nós só temos o ruído, a sonoplastia, que o Ivan falou agora, e a voz. Então, nós temos que ter é uma forma especial. Se eu vou para o cinema ou para a televisão e vou falar num tom de voz que eu costumo falar no rádio, para frente, para cima, é uma coisa que tem que mandar parar, porque a fala tem que ser diferente, não só a interpretação, a fala, como também se apresentar. Tudo isso, então, isso criou uma escola, cinema. O teatro já é o contrário. Me lembro do Olavo de Barros, que dizia assim, no teatro, nós íamos ensaiar aqui no Teatro Carlos Gomes, não é, Deise? E então, o Olavo dizia assim, eu vou para a última fila do teatro, lá embaixo, para ouvir vocês falarem aí do palco. Nós tínhamos que falar num tom, projetando a voz, que é diferente. Isso é um teatro de colocar a voz, né? Porque são arte, tudo é arte, mas tudo é diferente, né? A televisão trabalha muito com meio plano, quer dizer, você sendo fotogênico, você já tem... A expressão fisionômica já ajuda. Você já ganha muito, né? Porque você tem que ser... Televisão, você tem que ter uma imagem boa, bonita, né? E tal. Então, o teatro, você tem que projetar a sua voz até a última fila. E você tem que saber andar. Andar é uma coisa muito complicada no teatro, você sabe? Tem muita gente que não sabe andar. As marcações, não sabe sentar. Né? É difícil andar no palco, não é fácil andar no palco. Já o cinema já é outra coisa também. Então você vê, todas são artes completamente diferentes. Você sabe que teve gente famosa de teatro na época do rádio, que veio para o rádio e não conseguiu fazer rádio. Não conseguiu, porque o rádio é uma coisa estática. É você parada com o microfone em você. E aí a pessoa queria andar, porque estava acostumada no palco a andar. Não é isso, Gerdau? É verdade. Então muita gente não conseguiu se adaptar e não quis fazer rádio, porque não se habituava a ficar parado, falando, parado. Eu acho que, por exemplo, uma diferença grande que existe, fundamental que existe entre o rádio e a televisão nessa interpretação do ator, é que na televisão você tem as expressões faciais, as expressões corporais, e no rádio você tem as expressões vocais, as expressões... Quer dizer, mas isso já é muito. O só que você diz é só na televisão, porque no rádio é tudo. É ali que você vai dizer realmente, não é, Gerdau? Como é que é? Quando o ator no cinema ou na televisão exagera o gesto, nós chamamos de careteiro. É. Porque tá fazendo muita careta. Então você tem que fazer tudo ali também, dentro tudo do muito estilo. Medido. Que... Não, você sabe que o ator de rádio é assim, ele tem com a voz... Ele tem que dizer se ele está chorando muito, se ele está só com uma lágrima pendurada no olho. Tem que apresentar o efeito para enquadrar naquilo que a pessoa tem que tomar o sentido. Lógico. Você quer ver um exemplo? Seu Floriano Faisal chegou um dia de São Paulo e disse, Djalminha, eu quero falar contigo. Eu disse, quer? Poxa, eu tenho uma novela lá que tem 2 meses que tinha que estar no ar e não vai pro ar por causa de um efeito que nós não conseguimos descobrir. Poxa, você já fez tanta coisa pra gente aqui. Vocês têm lá uma parada de 7 de setembro? Nós fizemos com madeira. Dá o efeito perfeitinho naquela época. Aí o Floriano falou comigo. Eu disse, mas o que é isso, Floriano? Olha, uma mãe botou uma criança dentro de um formigueiro. E a criança chorava tanto, entendeu? Mas... tinha o efeito das formigas que estavam com aquelas asinhas batendo em cima dela, que nós não conseguimos fazer até hoje. Você bota, aí, aí sabe o que, que ele fez? Tem jeito de você pensar uma coisa pra gente incluir nisso? Eu disse, seu Floriano, é difícil. Mas eu, esses dias, estou cheio de problema aqui. Garanto o senhor que em mais umas 2 horas, se eu descansar, eu tenho um efeito pro senhor. Aí passou uma semana. Aí eu ia de manhã lá para a rádio Altemar Dutra, com a mãe dele, que ele entrava nos programas da rádio, ensaiava 2 músicas, ela levava, que ele era novinho ainda, e tomava um café comigo, sempre lá no nosso restaurante, tinha um café do lado. Aí um dia eu estou lá com eles, aí chega uma moça, vira e diz assim, você pode me arranjar com um sorrisal aí? Aí eu... venderam um sorrisal pra ela, ela botou no copo, eu vi aquilo, pá! Aí pedi 2 sorrisal, peguei um copo d'água, levei lá no seu Floriano. E tava as formigas. Tá. Quando eu... as formigas. Aí eu vi seu Floriano, eu ouvi uma coisa que não tem na outra. Televisão. Não tem outra que possa substituir. Aí fiz na frente dele, ele disse, pô, vou embora pra São Paulo hoje. Aí era o formigueiro. Foi pra São Paulo, levou lá, botou o exemplo naquela... que precisava. Legal, legal. Era o único efeito que precisava. Com a voz você tem, você que dizer se a mala que você tá carregando tá cheia, tá vazia. Só com a voz. Com a inflexão, é com a voz. Se você tá cansado, se você chegou correndo, só com a voz, né? Se você sentou assim, exausto, né? Ah, sentou, tudo é a voz, é só a voz. Então, e o engraçado é que o formigueiro do rádio é o champanhe na televisão. É. Não é? O sorrisal dentro do copinho lá, do aflute de champanhe, é o champanhe, né? Champanhe, pois é. É a imagem, porque a imagem borbulhante ali. Agora a televisão se aprimorou muito também, né? Hoje faz coisas incríveis, né? Mas hoje é o cinema também, né? Quer dizer, na verdade, essas artes cênicas, as artes, todas elas se desenvolveram muito, demais. Muito, muito. Eu queria que vocês falassem um pouco de um período, quer dizer, que... porque nós temos na história da Rádio Nacional essa ascensão, a afirmação como principal foco de radiação da cultura nacional, de levar inclusive o futebol aos recantos, né? Não era só o teatro, era tudo, na verdade, né? Até o esporte. E depois nós tivemos um período muito difícil, que foi o período do regime militar, porque ali foi uma asfixia, não só da Rádio Nacional, de toda a imprensa e tudo, mas a Rádio Nacional ali começou a definhar, começou a sofrer um processo de esvaziamento que coincidiu com o crescimento da televisão, da TV Globo, que também floresceu durante a ditadura. Eu queria que vocês lembrassem um pouco esse período para o ouvinte se situar nessa questão, Gerdau. Olha, eu sou um dos atingidos naquela lista de demissão do ato institucional, nós chamamos número 1, porque foi a Rádio Nacional a primeira atingida. Politicamente, não sei, desde que viveu na política, poderá também me ajudar. Politicamente, a Rádio Nacional era do governo. Na época estava na mão do João Goulart, presidente João Goulart. E a política entende que queriam acabar com a Rádio Nacional, porque era do presidente João Goulart, que estava levantando um programa de reforma agrária, de socialização para médicos, para crianças. Mas isso era usado na rádio também? A rádio tinha esses tipos de programas em prol da reforma agrária? Não, né? A rádio era apolítica, não, mas, como você disse. Mas é o seguinte, eu quero chegar ao ponto da... Da mudança política maior. Essa perseguição contra o rádio, que eu aí classifico o Rádio Nacional, porque ela era a maior mesmo, e eles queriam derrubá-la. Nós tivemos dois canais de televisão que nós nos frustramos, porque o artista do Nacional ficou sem... queria a sua televisão. Mas tudo isso havia uma... Por trás, eu quero dizer a você, que é uma perseguição. Houve uma... No meu entendimento modesto, eu não sou político, não sou crítico, mas havia esse problema. Tanto é que quando a rádio foi invadida pelos fuzileiros navais, porque aqui era jurisdição na Praça Mauá, era Marinha. Então foram os fuzileiros navais que entraram e pediram que nós nos retirássemos. Nós estávamos lá para fazer a programação da rádio, mas estava no ar também a rede da legalidade do ministro da Justiça, Eduardo Mesquita, né? Não estou lembrando agora, não. Mas ele... Sei que era o Brizola que comandava isso lá do Rio Grande. Mas o ministro da Justiça foi que criou a rede da legalidade. Vinham aqui as autoridades, entidades jurídicas. E os microfones eram abertos à defesa contra o golpe. Porque havia uns que defendiam a Constituição. Pois é. Os golpistas não. Eles queriam derrubar. Chamar golpista, né? Por isso, exatamente. Agora, uma coisa que eu queria... Deixa eu dizer, nunca mais a ditadura há de voltar. Nós queremos é a democracia, é a liberdade de expressão. Essa é a posição que nós temos que tomar, porque foi muito ruim o que aconteceu naquela época. Deise, o Gerdau lembrou essa questão da televisão nacional, da TV nacional, o canal que seria... Agora, isso aí remonta ao tempo do JK ainda. Porque foi no começo, ali, 52, 53, 54, é o período ali quando o JK chega ao governo, é que começa a se concretizar a ideia, e aí o Chateaubriand vai ao JK. O Chateaubriand era muito forte da rádio. Era o homem da Tupi, né? Era das associadas. E dizem, né? Todo mundo diz que foi o Chateaubriand que não deixou via televisão nacional, foi, né? Passou para quem? Passou para o Montanaro. Ele deu uma explicação até plausível. Deise, ele disse ao presidente Juscelino Kubitschek, se colocasse a TV nacional no ar, ele, que inaugurou a TV em São Paulo e veio para o Rio de Janeiro, e tinha os jornais todos em todo o Brasil, televisão em todo o Brasil, não? Ia prejudicar a vida dele. É uma questão pessoal. Muito pessoal, né? Gerdau, você está sendo muito amigo do Chateaubriand. Ele impediu, na verdade, que você criasse uma TV pública. É uma visão que eu tenho. É como a TV Globo impedir que você tenha a TV Brasil hoje, quer dizer, A justificativa dele é a justificativa de qualquer empresário, não é verdade? Foi muito difícil, essa época foi muito difícil. Nós chegamos a fazer teste para a Rádio Nacional, né? Para a TV. Fizemos teste e tal. O presidente, o político, a Deise conhece melhor que eu, que é o voto. O voto é a coisa mais importante para o político. Eu vou votar em você. Por isso ele que procura, isso... peço voto, que vote em mim. Por isso que isso aí veio antes do golpe militar. Veio na pressão democrática do Chateaubriand sobre um presidente eleito. Quer dizer, que não era... Quando veio a ditadura se impôs pela força. E aí vieram os fuzileiros e mandaram vocês saírem da rádio e fim de papo. É diferente, né? Foi uma época muito difícil para a Rádio Nacional. Inclusive, a Rádio Nacional acabou perdendo todos os seus anunciantes naquela época. Perdeu os anunciantes, todos que migraram para a televisão. Era a coisa do futuro, né? A imagem é uma coisa muito forte. E a Rádio Nacional ficou sem nada. Começou a perder todo o seu caixa e tal. Teve que reformular toda a sua programação. Até os profissionais dela. E aí foi que entrou até o nosso Alô Deise. Nossa, a Lodez entrou porque a Rádio Nacional não tinha nada. Era. Não tinha mais nada, não tinha novela, nada, não tinha nada. E aí eles me chamaram e disseram, olha, eu queria que você fizesse um programa. E eu falei, mas eu sou radioatriz, eu não sei fazer programa comandado, né? Ela disse, não, você vai fazer e tal. Aí eu pensei, bolar, o que que eu ia fazer? Como eu tinha feito curso de serviço social, assistente social, que naquele tempo não tinha faculdade de serviço social, e eu tinha feito o curso com a professora Ieda, lembra a Ieda Cavalcante? É, Vaíta atriz, Brasil. Era Vaíta Brasil. Falei, então vou fazer um programa social, né? Fazer um programa assim, sabe, onde as pessoas podem fazer curso de graça, fazer uma coisa mais ligada, né, para o serviço social. E aí começamos a fazer esse programa. Ele foi apresentado pelo Paulo Gracindo. Uhum. Paulo Gracindo foi a primeira voz desse programa, me apresentando para fazer o programa. E eu fiquei muito motivada. Isso 43 anos atrás. 43 anos atrás. E eu me lembro que a primeira vez que eu pedi uma coisa no rádio foi um rádio para uma pessoa deficiente. Entende? Pedi com muita timidez, né? Eu não sabia nem se... Na mesma hora, eu me lembro que foi um tenente que telefonou para a Rádio Nacional oferecendo o rádio para a moça. Mandando. Isso me entusiasmou muito. E eu comecei a fazer um programa em que eu dei infinitas cadeiras de roda, dei aparelhos para surdez, tudo. Cheguei a alugar uma casa, aluguei uma casa em Olaria e botei lá tudo que eu recebia. Era uma época muito boa do Brasil, né? Que você não consertava nada, você comprava o novo. É. Você comprar. Televisão estava dando defeito, você ia comprava a televisão. A geladeira já tinha muitos anos, você comprava. E aí doavam para nós. E eu então tinha que botar uma casa para guardar. Para guardar tudo. O depósito. Era um depósito enorme que eu tinha. Chegava muita coisa lá na. Uma coisa interessante desse negócio do rádio também, que eu acho que é uma vantagem em relação a qualquer outro meio de comunicação de massa, é que o rádio é instantâneo. E cada vez mais, com o avanço da tecnologia das comunicações, com os telefones celulares, com todo tipo de comunicação que você tem hoje, você está aqui falando, estou aqui falando, a pessoa não só telefona para o estúdio, como a pessoa manda mensagem dizendo, olha, o trânsito está ruim aqui na Presidente Vargas, ou acabou de cair um prédio não sei aonde, verdade. Ou estão precisando. Essa instantaneidade do rádio, eu acho que é muito característica. E teve uma coisa muito importante, a Rádio Nacional fez o primeiro programa de rádio que conseguiu manter uma creche dentro de uma favela. Nenhum. O programa do Haroldo de Andrade era famosíssimo, uma audiência incrível. Nunca ninguém conseguiu fazer uma creche com os ouvintes. Ouvintes dando doação para fazer uma creche, montar uma creche dentro da favela. E o Alodeise conseguiu. Nós tivemos durante 17 anos uma creche dentro da favela do Parque Roquete Pinto. 17 anos? 17 aonde? Anos. Essa favela onde era? É aqui, perto da Maré. Ah, sim, na Maré. No Parque Roquete Pinto. É famoso, inclusive, num rio desses aí, teve até uma pessoa que foi assassinada na porta da creche, né? Eu cheguei lá, era uma salinha só, consegui a outra sala, fiz banheiro, fiz cozinha, fiz tudo. Foi muito bom. Queria lembrar, Gerdau, você, essa experiência do rádio de você está há tantos anos, o que é que você acha que hoje é mais importante no rádio? Hoje? No rádio? Nós estamos falando da instantaneidade da informação, da maneira como, da velocidade. O que eu posso transmitir a você, Golo, é que o rádio se dizia que havia acabado, ia acabar, não sei o quê. E o rádio não está aí vivo. A maior demonstração da atividade do rádio. Eu sempre gostei do rádio, porque o rádio sempre foi estável. O rádio é que me pagou, que me fez. Eu me formei, estudei. O rádio. Eu estudei no rádio. Então, eu acho que esse pensamento de anterior, que o rádio iria acabar, nós estamos vendo aqui aparelhos técnicos maravilhosos aqui dentro do estúdio, a nossa empresa Brasil de Comunicação, que faz parte da Rádio Nacional, Rádio MEC e a Rede e a TV Brasil. Nós estamos vendo a técnica moderna aqui. O operador de antigamente era um homem que entrava para a rádio para aprender a ligar o microfone, desligar e dar o volume. Hoje eles têm que estudar profundamente o computador, todo o material que eles recebem, as invenções novas, tudo isso que você também citou é usado. Então, eu acho que está provado aí que o rádio ele se mantém vivo. Pode ser que acabe, mas Eu vou fazer uma inconfidência aqui. O Gerdau, antes da gente vir para aqui para o estúdio, eu estava brincando com ele. Eu brinco sempre com o Gerdau com essa questão. Eu digo, Gerdau, se não fosse você, Roquete Pinto nunca teria fundado rádio nenhuma. Aí o Gerdau Aí ele disse, rapaz, você sabe que ele estava contando uma história de quando foi o aniversário do Roquete Pinto. Como é que foi aquela história, Gerdau? Ah, na Rádio Nacional. O programa era chamava-se Gente que Brilha. Pelo Paulo Roberto. Paulo Roberto, então, disse assim, olha, hoje quem vem ao programa, todo entusiasmado, é Roquete Pinto, lá na Rádio Nacional. E eu vi o Manuel Barcelos perguntar assim, mas ele vem mesmo? E ele disse, vem, garantiu que vem. E de noite, Roquete Pinto estava lá no auditório da Rádio Nacional, foi entrevistado, falou, foi muito... Levado por você, não? Olha, todo mundo ao lado dele, foi uma festa bonita, e que eu tive o prazer de vê-lo pela primeira vez. Uhum. E Roquete Pinto, que é o gênio realmente do rádio, fundou o rádio, a primeira rádio, Rádio Sociedade, foi a rádio que Roquete Pinto lançou, e em 1923, até hoje ela permanece, que é a nossa emissora co-irmã Rádio MEC. É a MEC, liberou a MEC. Gente, olha, nós vamos caminhando para o final do programa. Eu queria que cada um deixasse aí um recado final, uma mensagem final, começando com o Djalma, que fala pouco, quase não fala, né? Quase não falou no programa. Tô brincando, Djalma. É brincadeira, Djalma. Dois minutos para você. Eu estou entre amigos que, quando está no ar, já sabem que é a Rádio Nacional. Era impossível você ouvir a Rádio Nacional através de qualquer funcionário, locutor, que não dissesse, ouvindo a voz dele, que era a Rádio Nacional. Mas não é isso que eu quero só dizer, não. Acontece o seguinte, nós aqui na Rádio Nacional procurávamos sempre criar o melhor em tudo. Eu, quando cheguei aqui, 80% do Ibope era a Rádio Nacional e 20% para distribuir com as outras todas. Aí eu virei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Só tem pessoas aqui de alto gabarito, conhecimento elevado. Mas graças a Deus, cheguei e lancei algumas coisas que me marcou aqui dentro. E você está aqui até hoje, né? Quantos anos você tem aqui, do total? Olha, eu estou desde 51. Desde 51? É. 63 porque, anos. Mas eu, de 51 a 56, eu só pude prestar serviço. Estava lá no Hospital do Radialista, inaugurei lá com o Dr. Café Filho. Fizemos sexto andar, maternidade na época. Então, você sabe que aqui só tinha pessoas de autoconhecimento na rádio. Aí o que eu vou fazer aqui? Aí comecei a ver coisas que no meu setor, que era a parte elétrica, quando a rádio saía do ar, que voltava, tinha aquele problema que nós tínhamos duas mini centrais de refrigeração aqui, a água, uma para o rádio teatro e outra para o estúdio grande. Então, eu vi, oh meu Deus do céu, falta luz em tudo que é lugar. Só não falta aqui na Praça Maior, em frente. Por que isso? Aí fui na Light. A Light virou e disse assim para mim, pô, já você está na Nacional, eu estou ajudando eles lá. Mas eu queria saber o que acontece. Aí ele virou e disse assim, oh, pela sacadura Cabral entra duas altas tensões. Uma abastece a área toda, inclusive a Rádio Nacional. E a outra, só aquela praça. Aí eu virei e disse assim, mas de onde saiu isso? Tinha um jornal à noite, tinha tudo lá. Aí eu fui ver, virei e disse, poxa, nós na Rádio Nacional não temos gerador, não temos nada. Quando acontece isso, nós ficamos fora do ar. Aí ela disse assim para mim, poxa, você pode resolver isso através da gente. Aí ajudou, cara. Resolveu pela Resolvi, Light, problemas que a rádio tinha, que graças a Deus solucionou tudo. Gerdau dos Santos, para você encerrar agora aí também, um minutinho para você. Eu vou encerrar com breves palavras, porque ele fez uma dissertação sobre... Não, o Djalma foi no tempo do Rádio Mudo. Mas era uma despedida. Não, imagina se não fosse despedida. Eu vou dizer uma coisa para você. Acabou não. Eu, quando recebi o Lula naquele dia da inauguração, sabe o que ele disse assim para mim? Você não vai falar isso. O que ele disse? Ele disse assim para mim: pô, eu tive um rádio espica que eu não perdi a Rádio Nacional de jeito nenhum. Não. Aí tu vê. Vai lá, Gerdau. Bom, eu quero agradecer a você, Golo, por essa homenagem que você me prestou em vir aqui no seu programa falar na comemoração do 78º aniversário da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma senhora rádio, segundo o slogan criado pelo nosso assistente Ronaldo, que foi muito oportuno. Quero dizer, e quero dedicar esse final de minhas palavras, dizer que nós dedicar àqueles que foram, aqueles artistas empregados que foram demitidos no ato institucional número 1 da Rádio Nacional, que realmente foi um momento muito triste para o rádio e para o artista brasileiro. Legal, Deise, você? Golo, só agradecer esses anos todos que eu estou aqui, essas pessoas que ainda me escutam, me telefonam, me aplaudem, criticam, porque a crítica também é boa, faz parte do trabalho da gente, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, Golo, falando dos 78 anos da Rádio Nacional. Algumas vezes eu fui até ameaçada de sair do ar, mas sempre acabei ficando. Sinal de que alguma coisa me protege aqui, né? Talvez pelo grande amor que eu tenho pela Rádio Nacional. Ameaçada não por força militar, nada de ditadura. Ameaçada por mudanças internas, administrativas, essas coisas. Muito obrigada, Golo. Valeu muito. Muito obrigado a você. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Djalma de Castro aqui, do Gerdau dos Santos e da Deise Lúcide. Três nomes dos mais importantes na história, não na atualidade apenas, mas na história da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O Tema Livre fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Daqui a pouco você está aqui com a Deise. Estou aqui. Continua ligado. Continue ligado. Alô, Deise, daqui a pouquinho. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.